Boa tarde, começou a playlist, eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, aos sábados, das 19 às 21h. Pode ouvir a playlist também em formato podcast, através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos através de facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com o grupo londrino Archive, um grupo formado em 1994, e a música foi Raised to the Ground, um dos temas que pertence ao sétimo álbum de estúdio do grupo. De seguida vamos ouvir Zola Blood com a música Miles and Miles, e depois os Chromatics trazem-nos uma versão da música The Sound of Silence, um dos clássicos de Simon and Garfunkel. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindo. Playlists com Miguel Betancourt. darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Sound of Silence, pelas mãos e voz dos Chromatics. Antes deles, ouvimos Zola Blood e Archief a abrirem a sessão de hoje, e vão entrar no alinhamento Anthony and the Johnsons com Another World, uma música do álbum The Crying Light, e depois Beck vai ao álbum Odelay e traz-nos a música Novocaine. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world. A place where I can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. I'm gonna miss the bees. I miss the things that grow. I'm gonna miss the trees. I'm gonna miss the sound. I miss the animals. I'm gonna miss you all. I need another place. I need another world. one's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind been kissing me so long. Sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Thank you. Recomeço é um dos temas que pertencem ao álbum Cadafalso, um álbum do brasileiro Momo, alter ego de Marcelo Frota. É a música que se segue. Já ver um recomeço, se os prédios já não cabem dentro da cidade. Vem a brisa da ilusão, mas quando anoitecer os ratos vão dançar. É o fado, é fogo que há de sem cessar. É o mundo poliuretano. É faca, é sangue. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Speed. só agora sintonizou a antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Betancourt. Ouvimos Moby com a música We Are All Made of Stars e de seguida vamos ouvir Negras Como a Noite de Chutes e Pontapés, 3 Hours de Nick Drake e depois Heart Shaped Box dos Nirvana. Com mãos de veludo, negras como a noite, tu deste-me tudo e eu parti. Mas tem de aguentar, já falta tão pouco para poder voltar. Vai ficar tudo bem, isso eu sei. Vai ficar tudo bem. Se juntar ao aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Taking his woes down to the sea, in search of a lifetime to tell when he's home, in search of a story that's never been known. Sábados, Miguel Bettencourt traz a sua playlist ao Rádio Clube de Angra. foram os Nirvana com a música Heart Shaped Box. Antes deles passaram por cá Nick Drake e Chutos e Pontapés. Vamos fechar esta primeira hora da sessão de hoje da playlist com Ornatos Violeta. A música será Bigamia. Eu sou o Miguel Betancourt, esta é a playlist. Votos de uma excelente noite de sábado. Surge o meu corpo, esquecer a bigamia. Um nó imenso, dei ser nele ao outro dia. Herdei do mal a mal toda a virtude. Mas perco tudo se me perco assim será só. Vou ser a dança bondade porque mesmo assim a febre não para. A fome não para. A sede não para. A cura não para. Tudo me enjoa, tudo me irrita. Vermelho cima desta fronte, a voz ver quanto mais mexida. Eu sofro de alegria, sofrendo de alegria. Mas perco tudo, sempre perco, assim será só. Vou ser ao Deus a vontade, porque mesmo assim a febre não para. A sede não para. A fome não para. A cura não para. Que isto é só biologia. Prometo o mundo à noite e o fim virá de dia. Resta pensar que será por amor. Mas perco tudo se me perco sem será só. Vou ser a dor da vontade porque mesmo assim a febre não para. A sede não para. A fome não para. A cura não para. Playlist com Miguel Betancourt. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Betancourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que podem ouvir também em podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos no Facebook em facebook.com/playlist.rca. Abrimos esta segunda hora da sessão de hoje com Portugal The Man. A música foi Modern Jesus e prosseguimos no alinhamento com três músicas seguidas. São elas Above the Wall, dos You Can Win Charlie Brown. Depois Wooden Ships trazem-nos a música Back to Land e finalmente The Underground Youth com a música You Made It Baby. Bem-vindos mais uma vez. If you can peek above the wall, then I'll be looking up. Your other side is calling me, but I'm afraid to jump. All the roots and machines are holding on, and over the side I'm not exactly alone. You keep calling over with your eyes. I'm not sure if I'm liking the surprise, cause back on my side I'm not exactly alone. aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Tempo. Playlist com Miguel Tencourt. Fragment 2 é a música que nos chega de seguida do grupo These New Puritans, uma banda que se auto-intitula de Art Rock. São britânicos e são constituídos pelos irmãos gêmeos Jack e George Barnett, por Thomas Hain e Elisa Rodrigo. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The world turned in circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain. But it's my destiny to be the king of pain. King of pain. King of pain. Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com The Police, a música King of Pain, e prosseguimos com U2, The Jesus and Mary Chain e The Smiths, respectivamente com as músicas Bad, Head On e How Soon Is Now. Surrender this locket. Playlist com Miguel Bittencourt. Playlist com Miguel Bittencourt. Shine as battles criminally broken. I am summoner. summoner of nothing in particular. We'll be right back. chegámos ao fim da última sessão da playlist de 2019, precisamente o ano em que começou este novo programa no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que a playlist está disponível para ouvir em podcast através de playlist-rca.blogspot.com e pode acompanhar-nos sempre através de facebook.com/playlist.rca. A música escolhida para encerrar a sessão de hoje é Close to Me, dos The Cure. Da minha parte, despeço-me com os votos de um excelente ano de 2020 e até para o ano. Um abraço. But if I had your face, then I could make it safe.